ao vivo, a máquina do tempo, no seu volume 2, mexendo com você, mexendo com você. Ei, não ande comentando por aí, dizendo que eu não sei viver sem ti. Sei que você gosta de falar, contar dos seus amigos que assim eu não posso viver. Ei, não pense que depende do seu favor, falando por aí do meu amor e zombando de mim. Às vezes é melhor amar assim, e ser amado e não poder sentir o que eu sinto por ti. Eu sei, você nunca me amou, agora eu sei, que eu não passei de nada em seu viver, que nunca pensou em me esquecer. Pra quê querer fazer de e mentir, você ainda quer se iludir, pra que falar de mim? Bora meu compadre Albérico, minha galera de Olindina, tamo juntos, aperta! De tanto correr pela vida sem rumo, esqueci que na vida se bebe um momento. De tanto querer ser em tudo primeiro, esqueci de viver os detalhes pequenos. De tanto brincar com os meus sentimentos, vivendo de aplausos em volta em sonhos. De tanto cantar minhas canções ao vento, já não sou como eu fui, já não sei o que sinto, esqueci de viver, esqueci de viver. Esqueci de viver, esqueci de viver. De tanto cantar o amor e a vida, eu fiquei sem amor da noite pro dia. De tanto brincar com quem eu mais queria, eu perdi sem querer o melhor que eu tinha. De tanto ocultar a verdade, mentiras, enganei sem saber que era eu quem queria. De tanto esperar o que eu nunca oferecia, hoje vivo a chorar o que eu sempre temia. Esqueci de viver, esqueci de viver. Eu me esqueci de viver, esqueci de viver, me esqueci de viver. Aperta!